Hoje é ontem. O panorama está complicado. Complica-se quando as eventualidades previstas para ontem aconteceram na próxima semana. Mistura-se uma sensação única e antevê-se um acontecimento que já decorreu antes de ter chegado. Chegaste numa boa altura, em que as folhas castanhas do verão juntam-se às praias cheias no inverno. Numa época em que as mulheres, felizes, não mostram sorrisos aos seus homens que, zangados com a vida, mas ateus e a pensar em Deus, mostram os seus dentes todos os dias, à luz do sol, quando a noite cai. De repente, quando o orvalho chega por cima do homem, nós reagimos de imediato e superamos as expectativas daqueles que nos conceberam, cercando o urso e a sua companheira, que traziam vestidos feitos pelo vento. Melhoramos o mundo naquele momento. Bateram-nos palmas a partir das bancadas do teatro grego. Lembras-te, companheiro Vítor? Lembras-te de quando tu e eu, separados como nunca, unimo-nos para combater o mal e o bem? Mas agora esclarece-me. Foi no mês que vem que fizemos tudo isto. Vou te vir ali deserta de qualquer alguém. Penso logo irei, que seja antes minha que de outrem. Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu. Claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não viu. Vou, andei e me chegando assim te cercarei. Digo, aqui tô eu, que te ame as tuas pernas, quero bem. Já que estamos nós, te sugeri-me então o que fazer. Claro que eu beijei ao vendo que outro alguém não viu. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Vou, fiquei no teu chegado e tu chegada ao meu. Penso, grande é Deus, um paraíso para um sujeito ateu. E pensando assim, farei aquilo que o teu gosto quis. Claro, eu já ganhei de volta tudo o que eu quiser. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Depois de ter alterado, com o auxílio egoísta do Ramil, o rumo do planeta Plutão, que nessa época merecia maior consideração do que hoje, decidi piscar o olho à minha vizinha, a que morava no número 39. Eu habitava ao lado, no famoso 38 da Rua da Costa. Aquela que nunca tirou os olhos de mim, especialmente quando olhava para o chão. Comecei a pensar no que, mudo, diria para a cativar. Iniciei a minha estratégia para, quando parado, poder mexer-me e conseguir captar a atenção aloada dela. O meu primo queria a mesma, mas eu fui mais forte, mais persistente e por isso perdi. Nunca hesitei, sobretudo quando voltei para trás, para minha casa. Eu alegava com frequência que ela já estava dentro de mim, ao mesmo tempo que eu estava fora dela. Por isso, iríamos nos encaixar muito bem. Dificilmente eu iria facilitar a tarefa alheia masculina, que pretendia o mesmo e algo diferente. Daí eu ter chegado ao meu alvo e namorar a vizinha durante uma eternidade, o equivalente a uma semana completa. Foi a união perfeita. Ela dizia sim, eu dizia não. Ela queria sair, eu queria ficar em casa. Ela queria ir à missa, eu ao jogo de hóquei. Mas fui um sucesso no primeiro convívio. Nada deitei a perder no primeiro encontro, que foi o único. Acordaram-me e disseram-me que tinha falhado. Desistes ou tentas de novo? Tento de novo, sempre. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Or would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low? If I say no, would you turn away or take me off? Or would you stay? 'Cause if at first you don't succeed, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, 'cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again, dust yourself off and try again, I'm into you, you're into me, but I can't let it go so easily, until I see what this could be eternity, or just a week, you know our chemistry is off the chain, it's perfect now. Will it change? Say to yes, say to no. Just do your thing, we see how it goes. 'Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. 'Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. Again, again, you don't have to throw it all away. You might be shy on the first date. What about the next date? Oh, oh, oh, oh. I said you don't wanna throw it all away. You might be bugging on the first date. What about the next date? Oh, oh, try again. 'Cause if at first you don't succeed, 'cause if at first you don't succeed, dust yourself off and try again. Dust yourself off and try again, again, again, again. Nunca tive um filho com aquela minha vizinha. Aliás, quando eu era catraio, nunca percebia se seria eu ou ela a ter um descendente pela barriga. Seria mesmo pela barriga? Mas devia ser eu. Deve ser sempre o homem quem tem mesmo o filho. Eram as mulheres que estavam sempre a falar nisso, só falavam em gravidez quando eram grandes. É porque quem tinha o trabalho era o homem. A elas não ia custar nada, certamente. E o meu filho mais novo terá pensado o mesmo que eu elaborava quando tinha a idade dele. Porque houve uma fase em que ele insistia. Pai, vou sair de casa. Está bem, agora podes ir lavar as mãos e jantar. Mas a seguir saio de casa. Vou criar uma tribo junto dos cowboys do Bonanza. Mas sim? Sim. Eles é que são mesmo felizes. Eles é que estão muito bem. Não têm por perto mulheres que estão sempre a falar sobre barrigas grandes. Ai, feliz, mas velha infância. Gostava, brincava, dançava, cantava, mas não me cansava e sonhava. Cantar, e a gente dançar, e a gente não se vejo, penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Tudo era um sonho para mim. Eu vivia a sonhar. Acordado, mas sonhava, imaginava. Na maior parte dos dias, durante a tal já velha infância, eu estava entre a multidão, mas não estava. Elas, as pessoas, percorriam a calçada, sujando o chão, os pés e as cabeças com os seus passos lestos e preocupados, enquanto eu voava. Com calma, a pensar com limpeza. Tinha a minha ilusão. Todos nós temos uma ilusão. Não tens a tua parede do meu quarto? Eu tinha. E tinha esperança. Uma esperança cor-de-rosa, um encanto. Andava horas a tirar fotografias imaginárias, a realizar um filme ideal, a elaborar castelos pelo ar que construiriam uma sociedade baseada no que eu aprendia na catequese. Uma comunidade alargada na qual reinava a paz, a comunhão e o A-M-O-R. Eu já agia, ou tentava agir assim. Então, se me tinham ensinado, a mim e aos outros, que era nisso que nos deveríamos centrar, com o próximo e comigo mesmo, afinal, todas as outras pessoas não haveriam de ser iguais a mim? Julguei que eram, que a sociedade amorizada era uma realidade. Acreditava nessa vida concretizada no mundo real. Foi um sonho de amor. Ou uma utopia. Quando se é criança, acredita-se em tanta coisa. Todas nós temos na vida uma ilusão mais pura, ilusão de amor. Uma esperança mais formosa, um sonho cor-de-rosa. Também eu vivo a sonhar e vejo-me a passar entre a multidão. Quando um dia me casar, saindo com meu pai, cheia de ilusão. Pombas lindas às centenas, vejo-os passar no azul do céu, da cor das açucenas e do meu voo. Chega a acreditar que o bom Deus diz que o meu sonho é realidade e que você feliz. Tem tantos encantos sonhar castelos no ar, dormir e não despertar em nada, viver. Hoje, que será ontem e foi amanhã, é um dia igual aos outros todos que ainda vão acontecer no passado e já se sucederam no futuro. É um dia em que fico confuso, com a cabeça variada, porque os meus sonhos de amor se transformam em pesadelos de guerra. Eu não sei espalhar amor por todo um lado, mas consigo reagir com amor quando assim me permitem. Por que os outros não fazem o mesmo? Ainda dissertei alguns sermões na sinagoga, com meia dúzia de indivíduos embriagados a assistir. Mas bastou aparecer lá um sétimo assistente, doutor da lei daquela época, e expulsou-me. Retirei-me para os montes. Lá no cimo podia pregar mais à vontade, e sabia que os animais, apelidados de irracionais, iriam escutar-me com atenção maior e perceber-me melhor do que os humanos o faziam. E as flores? As magníficas e bem cheirosas flores que encontrei naquele vale lá em cima do monte. Acho que até elas se encaixam melhor comigo do que a maioria dos seres semelhantes a Adão. Será dos ares frescos daquele cume que até me fazem cantar? No cimo de uma montanha havia um vale em flor. Para ir até Espanha, compro um ferro a vapor. Pego nesta caneta, escrevo num candeeiro. Aparece-te lambreta, pedes-me um isqueiro. Bem sabes que eu não bebo, porque vens com um peixe. Amanhã levanto-me cedo, antes que o bebê se queixe. O dedo foge da mão, enquanto coço o nariz. Olho para a televisão, escrevo nela com giz. No cimo de uma montanha havia um vale em flor. Quando a raiz entranha, assim nasceu um doutor. Um panorama complicado, descomplica-se a situação. Quando o homem zangado bate na mulher sem perdão. O urso e a companheira tentaram mudar o mundo, mas eu, à minha maneira, transformei-te em defunto. Sonhei muito com a vizinha que queria uma grande pança, uma vida melhor só a minha. Destruíram uma esperança. Ai, a esperança. Ai, destruíram a esperança. Foi destruída a minha vida. Mas no cimo de uma montanha havia um vale em flor. Esta letra ficou estranha, mas foi escrita com amor. Perdoa este cantadeiro, parede.